2-0, não sala 2-7, a gente liberação direita, 1-2-1, décimo ao 9-sol. Decolagem autorizado, no 00 graus, 05 nós, o vento ajuste no 0-4, ajuste no 0. 0-4, decolagem no 0-0. Controle, o Olimpo 07. Possível. Para o controle, a transmissão praticamente ininteligível. Informe quando tiver a intenção de livrar este setor. Olha para o 07. Aí aqui é o Olimpo. Zero do 3. Azul 4065, decolado aos 2-2. Devido à coordenação com o controle, o senhor está restrito ao nível 090, por 40 milhas de Salvador, limitado às 40 milhas, o 4065. Copiado, restrito ao 090 até 40 milhas de Salvador, azul 4065. Meu controle, 119.8, boa viagem. 9-8, boa. Copiado, Salvador, boa, azul 4065, decola, milhas, não. Azul 4065, vou tentar dar uma decolagem, subir, mantém o 090, saída, não voando. Não voando, subir, mantém o 090, azul 4065. Chiné 63, 2 autorizado, alinhar e manter o chão. Aí, mais uma 0-0-3-2-1. 790, reporte para a descida. Salve 2790, controle. Prossiga na sua escuta 2790. Reporte para a descida. Ideal. Esse mantenha o. Última que tenha 3 mil pés ou última que tenha Salvador 1-0-4? 3 mil pés, 1-0-4, ajustado 2790. Monana. Não, problema não, vou mandar mais para Monana, que é 1-0 do 3, Deus do céu. Chiné 6321, decolagem autorizada, pista no 0, 920 graus, 5 nós, ajuste no 0-4. Informo que o senhor está restrito ao nível 090 por 40 milhas de Salvador, limitado às 40 milhas, o Oxiné 6321. Quebra de colagem, estado 090, 40 milhas. Agô, boa tarde, autorizado, alinhar e manter o chão 0. Ele mantém no 0, agora 659. Chané 6321, decolado aos 31. Chame o controle, frequência 119.8, boa viagem. 19.8, boa viagem. Controle de Salvador, boa tarde. Chané 6321, decolado. É 6321, prossiga conforme autorizado. É 3-2-1, controle? É 3-2-1, decolou. Contato na terra, decolagem, suba e mantenha o nível de voo 360 via Arbor 1. Arbor 1 Alfa, Fábio 3, liga, Zero 6-3-2-1. Controle, tomador 3-7-3-4, 3-3-1, na bateria. 3-7-3-4, contato radar, 65 milhas sobre o Salvador, desse mantenha o 050. Chegado no médio 1. Azul 4065, tráfego 1 hora, corrigindo. 11 horas, 18 milhas, mantendo nossa antena, equipamento é P3 da Força Aérea Brasileira. Atingir, mantém o 090. Esse tráfego vai atingir até o 090, azul 4065, negativo visual. Por 40 milhas de Salvador, limitado às 40 milhas. Economia 59. Gente, autorizado em colagem 0, após de colagem 090, 40 milhas de Salvador. Pô, se deixar elefa, já vai ser, ó, duvido. Controle, chamei 6321. Chamei 6321, você siga. Você vai condenar a Tijuana por adiar elefa? Chamei 6321, autorizado, né? Obrigado. Controle, 4065, 659, decolado aos 35, chame o controle, frequência 119.8. Boa viagem. 98, obrigado, 659. Tá, destino é 6227, utilizado, alinhar e manter o chão zero. Alinhar e manter o chão zero, 6227. 090, tem um voando, banda 659. Azul 2790. Azul 2790. Criança para 2 metais, ajuste no 014, autorizado final e LS X8. Escuma 0 e contabilizado. 2010, solicita 1360, senhora, pela direita para perder a altitude. Tive 310, azul 2790. Vou tirar esse. Afirma, vai tentar completar então, vai ser a chance dessa. Modelo azul 40 metros, cruzando direita para 230, devido à informação. Foi para a desvia, confirme por quantas milhas? Foram 5 milhas nessa prova, azul 40 metros. Azul 4065, após desvio, autorizado Mótiva. Pode desvio, Mótiva, azul 4065. Autorizado a atenção, azul 4065. autorizado a continuar a subida? 4065, tráfego superado, sobre mantém o nível de voo 320. Sobre mantém o nível de voo 320, 4065. Estou no Nordeste, é mais ou menos aonde? É... vai sair pelo CIA, é isso? Champron 04, Galeão 05, Roberto 05, não é isso? Champron. 5 decolagem autorizada com Pro Nordeste, vento no 30 graus, 5 nós. Para 3 mil pés, ajuste na 04. 3 mil pés, CCMFE. Por nós, informo que o senhor está, devido à coordenação com controle, está restrito ao nível 090 por 40 milhas de Salvador, limitado aos, às 40 milhas, o Oceania 627. Coordenada com a Agem e limitado 090 a 40 milhas de Salvador, Oceania 627. Salvador, o Guardião 05 decolou. Essa autorização para dar um sobrevoo aqui logo na entrada da base aérea. Para checar a situação de assalto aqui na região. Vicente, está autorizado o sobrevoo aí na entrada da base aérea, ok? O vento 120 graus, 5 nós, ajuste no 014, o Guardião 05. Ok, na segunda permanência, informará para o nosso setor, o Guardião 05. Foi, Cordial, 2790 estabilizado, ele é sexo 810. Boa tarde, Azul 2790, pouso autorizado, pista no 0, 920 graus, 5 nós, ajuste no 0, no 4. Informação de tráfego, helicóptero da Polícia Militar, Lafa Terra 50, esquilo, à sua esquerda, em operação policial, ok? Não irá interferir. Ah, firmo, obrigado, 2790, com pouso autorizado para 1 a 0. Avião 05, foi. Escuta. Vai ficar nesse setor aí da próxima entrada da base aérea, é isso? Afirma aqui no pouco, 3 minutos, para checar a situação de possível assalto na região. Seguinte, está autorizado o sobrevoo, para informação, Azul, com pouso autorizado, não vê, com a TR. Afirmativo, agora nós vamos realizar pouso agora. Afirmativo, está no final de 3 milhas, ok? Já está com pouso autorizado, Azul 2790. Afirmativo, estaremos sem interferir a baixa altura na região de mata aqui no setor norte. Sim. Saúde 2790, informação de tráfego novamente. Um esquilo da Polícia Militar, à sua esquerda, não irá interferir, ok? Está em operação policial aí na mata, na entrada da base aérea. Ah, senhor, para fechar o tráfego 2790. 3690. Então, Romo, Doto 360, cancelada a restrição de 090, então? Pronto. Considere, submetendo o nível de voo 090. Ok, então restrito 090 ainda na São Paulo da Sena 227. E essa namorada já passou, meu. Passar um pouco, questão de segurança da aeronave, se houver necessidade, pedindo autorização para o doutor do Guardião 05. Quem é 05? Vem 3734, vem para 2 mil pés, ajuste no 014, autorizado sinal LSX-8 no 0, informe estabilizado. 2014, deixa eu estabilizando, vem 3734. Estabilizando o ILS com a pista vista, o 3367 mesmo? 3367, minha torre no número 8, deixa eu olhar aqui. 2015, obrigado. Coordenaremos controle, o Guardião 05 está afastando agora do setor. O Guardião 05 afaste-se então do setor da paralela? É urgente a situação na paralela? Não, dá para aguardar alguns minutos. Ok, seguinte, a parte da paralela tem mais uma aeronave da TAM na final de ILS, China 0. Afirmativo, aguardando a orientação da torre, o guardião 05. 2790, nosso Alos 42, livrou no 2119. 219, 2790, informa que o helicóptero está bem perto do eixo e também sem a informação de transponder do mesmo. Ok, ciente. Mas não interferiu não, não é isso? Bom, interferir é uma coisa, se ele é seguro ficar tão próximo já é uma outra questão, é subjetivo, né? Ok, ciente. Oi, boa tarde, 3367. Agora 4 milhas da terceira. 367 da TAM. Motorizado pista 90, vento no 20 graus, 5 nós. Formação de tráfego, esquilo da Polícia Militar, à sua esquerda, mantendo 500 pés. Está se afastando devido a condições de segurança aí com o pouso da sua aeronave, ok? O SAM 3367, está em operação militar, o mesmo helicóptero aqui. SAM 3367, copiou? Afirmativo, copiou, certo. Panavia 227, tráfego 11 horas, 1,3 milhas. Tráfego está realizando órbitas nível 100 na mesma exposição e 3 da Força Aérea Brasileira. Tá, afirmativo, visual afastado, estamos aqui na vertical daquela da empresa Enimar, afastado. Ok, sim, está autorizado aí, prosseguir com prova paralela, a retaguarda da aeronave da TAM, em coordenação com a torre. Afirmativo, prova paralela, retaguarda da aeronave, visual para a aeronave 1, 05. Sete no solo aos 45, direito no 21, vai tomar 9, solo. 29, obrigado. Vai se afastar em direção ao mar, na proa. Vamos ter a proa 136 para o mar até 150 dias. Gente, o meu foi 07. Daqui a... Já aproxime, cruze a final da pista 1-0 e prossiga no litoral sul, Guardião 05. A aeronave da TAM já está a 1 milha do estado. Seguir para o litoral sul, o Guardião 05, visual para a nave. Obrigado. Torre 1, boa tarde, canela 6-7, pronto, ponto espera 1. 3-7, gente, mantenha o ponto espera. Mantenha, 3-7. 3-7 tem condições de decolagem imediato. 3-7, mantenha a posição, 6-3-7. 7-3-4 na escuta da torre. 3-7-3-4 na escuta da torre. Torre Salvador, 3-7-3-4, com a Serra. 3-7-3-4, pouso autorizado, pista 90, 1-3-0 grau, 5 nós, ajuste 90-4. Informação de tráfego, esquilo da Polícia Militar à sua direita, mantendo 500 pés, litoral sul. Não irá interferir no seu pouso. Então, 3-7-3-4. Sente do tráfego 1014, pouso autorizado, 3-7-3-4. 052. Ajuda. Autorizado, curva à esquerda, prosseguir com curva paralela aí, para iniciar o sobrevoo. Afirmativo, 052, paralelo, colocando aí para o caso de afastamento, para a escuta. Perfeito. No solo 50, livrou 21, décimo 9. Resolvagem da 327, decolagem autorizada, pista 90, 130 graus, 5 nós, ajuste 90, 14. De acordo com coordenação com controle, você está restrito ao nível 090 por 40 milhas de Salvador, limitado às 40 milhas, o Oxiné 6327. Limitado 090, 40 milhas, decolagem autorizada no 0, Chené 6327. Chené 6327, decolada ao 52, chame o controle, frequência 120, 119.8, boa viagem. 98, boa, 6327. Salvador, uma boa tarde, Chené 6327. 3 coordenar nível 180 final. 180, solicita o chamamento 3. Afirmativo, cruza agora 1900. Gente, o chamamento 327, contato radar na decolagem, suba via saída São Paulo 1. Posição 40, nível de voo 180. Gente, a gente foi informado pela torre para manter restrito 090. É, foi 40 milhas, procede, senhor? Está liberado da restrição, autorizado direto coral, poder manter o nível de voo 180, a janela 327. Gente, direto coral e mantém o 180, janela 637, obrigado. Guardião 05, prossiga o controle. Patrulhamento toda a região de Salvador, a 10 do momento no setor do Iguatemi, o Guardião 05. Teste Guardião 05, vai manter sobrevoo na região do Iguatemi, ou estimado de tempo? Momento, estamos no Iguatemi, em 2 minutos, vamos sair para a linha do litoral, Guardião 05. Teste Guardião 05, quanto é isso que você é permanente do controle? Escuta permanente, Guardião. Decolado ao 5-4, chame o controle, frequência 19.8, por viagem. Cidade, chamada 109.8, Barão 2, 5-6. Padrão de Salvador, Barão 2, 5-6, saindo na boca, transição Zipa, 2000 pés. Barão 2, 5-6, contato radar na decolagem, supervia saída Fuca, transição Zipa para nível 370. Lucas e Pamara 370, Gorão 2, está coberto. Boa tarde, Papá Miguel, Delta, Papá, pode dar uma informação. Papá Miguel, Delta, Papá, Fox Trot, sem identificação, não sabia chegar no Bomé de Uno para o nível 050. Identificou via Bomé de Uno, Delta, Papá, Fox Trot. Zero, boa tarde, Azul 2789, nível 200. Azul 2789, a sua identificação dessa via chegada a UF para o nível 050. Autoriza uma proa de bom, Azul 2789. Entrei a chegada para o sequenciamento, Azul 2789. 185 é bom, 2789. Voador, o gol 2009, boa tarde. Passa por espera da 10 para 11. Gol 2009, autorizado, alinhada e decolar, pista no 0, no 20 graus, 5 nós, ajuste no 0, no 4. Sente a linha decolando no 0, 1014, gol 2009. Controle Salvador, boa tarde, 6908, 37. Azul 9118, sendo identificação, dessa via chegada com mais 1 para o nível de voo 060. 0060, Bombay 1. Decolado ao 01, chamei o controle, frequência 119, décima 8, boa viagem. 19 e 8, boa. Salvador, uma boa, gol 2009, decola, passa 1600 na Sambuna. 2009, contato radar de decolagem, sua via saída Sambuna, transição coral para nível 240. Sem sua via para 240, gol 2009. Azul 2789, confirma que está realizando desvio? Negativo, tá, leva a ponta, 2789. Não foi autorizado bom, se foi autorizado a perseguir minha chamada. Gente, foi a instrução paga pelo Centro Recife, a nossa rota, Zulu 9, Lotar e após Lotar Bonte. Certo, 9 eu passo a Lotar em mais um minuto, seguindo a rota que foi autorizada pelo Centro. Prontinho 2789. Prode Bonte, desce para nível 050, após Bonte dessa via. Sente, Prode Bonte, após Bonte, desce via 2789. Boa tarde, Oceana 6355, aproximado, pode ser 0, pronto. 355, boa tarde, autorizado a linhagem, decolar pista no 0, no 20 graus, 5 nós, ajuste no 0, na 4. Aí decola, veio de 14. Salvador, boa tarde, Otan 4772, 1.0, da 10 pronto. 6355, decolado ao 06, controle 119.8, boa viagem. 198 vai chamar, obrigado, senhor, boa. Romeu Delta Papax Fox, desce para 2.10, ajuste no 0.4, autorizado sinal, e ele é X-Ray, 1.0, com estabilidade. 2014, Delta, com a Fox. 4772, decolagem autorizada, pistão a 0, vento 1-2-0 graus, 5 nós. Na decolagem da 10, 4772. Xenia 6355, passa 3 hotéis, boa. Xenia 6355, contato radar na decolagem. Subida São 1, na transição ativa para o nível 360. 360, São 1, na possibilidade de voar por hoje, Leda, ou pode voar? Autorizado, Leda. Obrigado, senhorita, vamos Leda. 009, seu centro recíproco 128, decimal 35, alternou 123, decimal 8. 2235, 232, boa. 7722 Datan, decolada 08, chamei o controle, frequência 1, no lado 18, boa viagem. 08, obrigado, até a próxima. Controle, Salvador, 7472, boa tarde. 7472, contato radar na decolagem, sobrevia saída de São Caju para o nível 330. Caju para o 330, 7472. Eu tô papo Foxtrot, chamei agora pro Rio 18, decimal 95. Oi Salvador, boa tarde. Papo Romeo, Delta, papo Foxtrot, 2 milhas para o externo, tem o campo avisco. Papo Romeo, Delta, papo Fox, pouso autorizado, pista 90, 120 graus, 5 nós, ajuste 90 no 4. Livre, pouso 1014. Chamei 69-18, desça para 2000 pés, o azul 69-18, desça para 2000 pés, ajuste 10-14. Autorizado sinal e alerta X-Ray, sistema zero, forma estabilizada. Gente, formarei estabilizado, 18. Salvador, azul 4423, está no ponto de espera da 10. Azul 4423, mantenha o ponto de espera. Mantém, 4423. Controle para 4772, solicitou voo à esquerda na Caju. 772, aguarde. Aguardo, obrigado. Zero coordenada BND para o 6355. O chaleiro é 355, confirme? Poderia coordenar para o DND ou Mótima para o 6355? Aguardo. Obrigado. Estabilizou o visual com a pista, azul 6918. 6918, chame a torre Salvador, 18, desse lado. 1895. 4423 autorizado, alinhado e mantém o chão zero. Eu mantenho, 4423. 2 Salvador, boa tarde, azul 6918, 7 Mandeira. 269. 18, continue a aproximação, aguarde, Jeep está livre. Aguarde. Você vai manter esse provo para esse setor aí, próximo a Duna? Afirmativo. Por mais quanto tempo, aproximadamente? Mais 5 minutos. Zona 2, livrou 21, décimo 9, salve. 19. 3, decolagem autorizada, pistão 0, 090 graus, 5 nós, ajuste 10, 14. Estado 14, livre decolagem, então, 10 para o azul 4423. Do 2789, ilícia para 2000 pés, ajuste no 04, autorizado final, ilícia que sua pista no 0, quando estabilizado. Será 2000 pés, ilícia no 04, autorizado final, ilícia, poderá estabilizado, 2789. Ali 2789, forma o tráfego 10 horas, 7 milhas, mantendo sobrevoo 500 pés, no encontro da pista militar. Gente, 2789. Autorizado, pistão 0, 1 centena, 1900 graus, 03 nós, ajuste 0094. Certo, livre pouso, 18. Ana 355, chame o centro Recife, 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2835, 238, obrigado, bom leve. Chamarei, obrigado, boa tarde, Branco, até 72. Controle Salvador, boa tarde, azul 4423, cruzando 230010, Arbor 1. Azul 4423, você saiu da Arbor 1 para nível de voo 340. Salva de voo 340 via saída azul 4423. Estabilizar o localizador, o azul 2789. 6918, no solo azul no meio, direito, 121, décimo 9, solo. 219, boa. Oi, Salvador, boa tarde, batalha 2231, estamos prontos. Batalha 2231, cliente, mantenha o ponto de espera. Oi, Salvador, boa tarde, 2789, estabilizado no ILS. 2789, continue a aproximação, aguarde pista livre. Sim. 1884, decolagem autorizada, pista 90, 1900 graus, 03 nós, ajuste 0014. Livre decolagem 0014, 1884. Pouso autorizado, pista 90, 120 graus, 5 nós, ajuste 0014. Autorizado pouso, 2789. Voo 1884, decolado ao 17, chame o controle, frequência 119, decimal 8, boa viagem. 98, boa tarde. Controle Salvador, boa 884. 4, contato radar na decolagem, sobre a via saída Pucca, após Pucca Jama e direto Aracaju, tudo no termo de voo 230. Pucca Jama, Aracaju, 230, via 1884. Controle o gol 984, possibilidade de voar direto na proa de Aracaju? Grande, gol 984. Obrigado, não se escuta. Medo 2231, autorizado, alinhar e manter puxão zero. Alinhar e manter não no zero, passagem 2231. Boa tarde, Azul 9070, pode esperar 104. Tarde, Azul 9070, ciente, quanto é a vossa espera? Matera, 9070. Azul 2789, no solo 20, direita no 21, décimo 9, solo. Direita no 19. Romeu 84, autorizado, direto Alfa Romeo 363. Bruno, para Alfa Romeo 363, muito obrigado. Passareza, decolagem autorizada, sinal 0090 graus, 59. Negro decolagem, passareza 2231. 1970, autorizado, alinhar e manter puxão 0. Autorizado, alinhar e manter na 10 azul, 9070. Do 2231, decolado aos 22, chamei o controle, frequência 119, décima 8, boa viagem. 119, décima 8, passageiro 2231, muito obrigado, boa tarde, sir. Controle Salvador, muito boa tarde, passageiro 2231. Passageiro 2231, contato radar na decolagem, sobre via saída Momo, transição da TAP para nível 180. Cancelada a restrição de altitude em na subida. 180, foi atendido sem restrição de subida, passageiro 2231, grato. 4, chame centro Recife, 126-285, alterna 125-245. 265-2545, obrigado, boa tarde. Na escuta da torre? Na escuta, Mafel 07. Mafel Azul 907, aqui reportou. Bono 097 na escuta da torre? Chega, Bono 097. Poderia chegar um pouco mais à frente para possibilitar o push ali no setor 1, no grande baixo? Ainda bem. 070, decolagem autorizada, pistão 0, 120 grau, 59. Decolagem autorizada pro Azul 9070. Autorizado, alinhado e manteve o chão zero. Alinhado e manteve a 3-1. Decolado aos 25, chamei o controle, frequência 119-18, boa viagem. 198, azul 9070, graças. Azul 9070. Azul 9070, contato radar na decolagem, subavia saída móvel, transição VAPAP para nível de voo 160, cancelada a redução de altitude na subida. Móvel, transição VAPAP, subindo para 160, cancelada as restrições, Azul 9070, graças. Quanto isso, Salvador, eu passaria 2-3, poderia coordenar a proa de destino direto, senhorita? Agora, de passaria 2-3-1, meu. Vocês não confirmam o estimado de pouso em Barreiras? Estimado de pouso em Barreiras, no momento, será aos 2-1-1-0.